Ainda que eu seja abatido e sofrido, ainda que o exército se levante contra mim, ainda que os amigos se tornem inimigos meus, ainda assim eu vou louvar a Deus. Ainda que eu não tenha mais razão para cantar, ainda que não haja esperança para mim, ainda que a dor seja mais forte do que eu, ainda assim eu vou louvar a Deus. Eu te louvarei pra sempre, porque és o Deus fiel. Louvarei com minha voz e tu me ouvirás dos céus. Eu te exaltarei pra sempre, Altíssimo Grande Rei. Não existe alguém igual a ti, meu Deus. Eu te louvarei pra sempre, porque és o Deus fiel. Louvarei com minha voz e tu me ouvirás os céus. Eu te exaltarei pra sempre, Altíssimo Grande Rei. Não existe alguém igual a ti, meu Deus. Que o inverno demore a passar, ainda que as flores não cresçam em meu jardim, ainda que não queiram mais ouvir a minha voz, ainda assim eu vou louvar a Deus. Ainda que esquecido eu seja aqui por meus irmãos, ainda que eu tenha que viver na solidão, ainda que alguém não acredite em minha fé, ainda assim eu vou louvar a Deus. Eu te louvarei pra sempre, porque és o Deus fiel. Louvarei com minha voz e tu me ouvirás dos céus. Eu te exaltarei pra sempre, Altíssimo Grande Rei. Não existe alguém igual a ti, meu Deus. Eu te louvarei pra sempre, porque és o Deus fiel. Louvarei com minha voz e tu me ouvirás dos céus. Eu te exaltarei pra sempre, Altíssimo Grande Rei.